Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, um abraço a todos vocês amigos, sintonizados em toda a nossa rede de rádios no Brasil inteiro, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Estamos chegando com mais um programaço, este programa que é meu, é seu, é nosso, muita música, muita alegria, muitos alôs no seu rádio a partir de agora, viu? E vamos de música, quem canta bonito, abrindo o programa, esse programa que simplesmente está bom demais hoje. Hoje nós preparamos muitas músicas bacanas para vocês ouvir, cantar e dançar com a gente. E claro, muitos alôs para todos os nossos ouvintes. Marcos e Beluti cantam Perdoa, Amor. Na minha vida a maior foi deixar você. Você bem que avisou, o povo aqui ficou sozinho querendo te ver. Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo, ainda continuo te querendo. E essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora, solidão, castigo, peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa, amor, perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor, perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Perdoa, amor. Faz muito tempo que eu estou sofrendo, ainda continuo te querendo. E essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora, solidão, castigo, peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa, amor, perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Perdoa, quê? Perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. De todas as loucuras que eu fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Heraldo Moura, em Tucuruí, no Maranhão, ligado no nosso programa, muito obrigado, viu, meu amigo Heraldo Moura. Minha querida Ezeni da Silva, em Roda Velha, Bahia, ligada também no nosso Mundo Sertanejo. Em Roda Velha, nós temos audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês aí de Roda Velha, toda a região, ouvintes do nosso programa. E, claro, a nossa emissora parceira aí que exibe o nosso Mundo Sertanejo. Se não me engano, salvo engano, Rádio Destaque FM. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Gino e Gelo cantam, Tô Voltando. Música.